Thank you. no vídeo, inscrever-se no nosso canal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e inscrever-se no nosso canal. Thank you. Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e inscrever-se no nosso canal. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo e inscrever-se no nosso canal. deixar aquele like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo e inscrever-se no nosso canal. Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e inscrever-se no nosso canal. esqueçam de deixar aquele like no vídeo e inscrever-se no nosso canal.